Hotel 019 on ground at 35 leaving to the right, close over the ground frequency 121.09. Leaving to the right 121.09, and it's dollar 019, thank you. Ground, muito boa noite, Portugal 019, ou não? Portugal 019, United Approved, thanks to Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, é Portugal 019. Nós vamos livre ali, enquanto tudo, pode estar pesado no ar. Prossiga para o 55 no avião. PLS, localizador 1014. Desculpa, tá, não entendi, está livre o lock? Livre, autorizado ILS, reporte localizador. Reportará o 55 no avião. Vetor para interceptar o lock, esquerda para o 055, 1014, ajuste, 2000 pés em descida. Visou o 55 no avião, não? No estabilizado. Boa. Torre Salvador, 5591, foi ILS. 5591, no traço de estado de segue 3 meses e pouso. Estima 0,3, 0 graus, 071. Tá livre pouso, aguardando o trem, 5591. Baixou e travou, 5 milhas na final, 5591. 5591, no frente, confirmando livre pouso, o vento agora é 130 graus, 08. Livre pouso, 5591. Cruzou 7 mil em descida, tem condições de completar nesta proa, interceptar o utilizador? Firmo, nesta proa intercepta, trip 5218. Táxi via Kilo Pato 3, confirma se estava visitando o Papi no pouso. E grato, fica atento à sinalização do Pato 3, ganhou o trip 5591. Vista Tripe 5218. Prova final, torre 98, 95, 5218. Nessa 295, muito obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Tripe 5218. Visual estabilizado. Tripe 5218, nessa igual estado, check 3, nível de pouso, pistola 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso, reportará trem 5212 de noite. E 5218, Sente, confirmando o livre pouso, vento agora é 130 graus 07. Livre pouso, trip 5218. Estou contra o torre 18, só 95, sono 0171, vila no aeróbico. Eu não vou ver a sua contato. Solo 50, livre direita, chame solo 121 decimal 9. É melhor você continuar hoje. Oceania 6310, box 3, pushback acionar. 310, autorizado, puxa, contato. Negativo. 313 Bravo Star 1, calm status localized, clear down 2000. Altimeter 7101463 13. Ok, descent 2000, 104, just confirm, direct to Duna, sir. Meeting Star 1, 6313. Ok, mantenha bom, ok, thank you, 613. Forte alinhado e pronto, na cabeceira no 7, em Guinovemirão. Zero, desça aí, mantenha nível de voo 0, 5, 0. Chegada, Mari. Minha 310 para o táxi, POB 144, alterna Natal, 3 horas e 5. Xenoma 310, táxi via Índia, ponte perdão 90, torre 1895, que nível 9014. Estimativo 6310. Identifique, são 3305. Chegada a Mari, desça e mantém o nível de voo 0, 620, em Salvador, 1014, 904. E no Vimeral, autorizado decolar, vento no 30 graus, 089. Zero autorizado a alinhar e decolar. Ficha no zero, vento no 30 graus, 089. Show localizer Ocean 613. Six three one three call tower 1895. 1895, thank you, bye bye. Setor sul do aeródromo, agora as instruções para ingresso no circuito. Para fazer espera no setor sul do aeródromo, de novembro. Afirmativo, suba e mantenha 1 mil pés. Vou no meu pé e vim no literal. Agora 1-3-7. Good evening, 6313, continue approach and wait for landing clearance. The wind is 130 degrees, 08 knots. Okay, Roger, wait for landing clearance, Ocean 613. Xeré 6310, decolado 05, contate o controle em 19-8. 19-8, boa noite. Xeré 6313, clear to land runway 10, wind is 130 degrees, 08 knots. Roger, clear to land runway 10, Xeré 6313. Xeré 310, contato radar, submantém nível de voo 350. 350, contato radar, positivo. Devo a Jama da presente, senhor? Mantenha ainda o perfil subido, é 390. Vamos manter, positivo. Zero 2000 pés, Mica toda autorizada a final, 1-0. 3-1-0 da Ocean, né? Autorizado já. Chama da presente, 6310. 3305 da TAM. Se mantém 3000 pés. Ajuste no 0 no 4. Aceita a flor de Duna? Oi Duna para final. 3305 é o número 2, Oi Duna. Tráfego frente em 490 em 17 milhas. Autorizado para usar o campo, perna do vento, reporte girando base para o 97. Reporte girando base para o 97, girando liberal. 393, solo 07. Retive a Alfa e Xenônio 2, no final. 9. Ok, by the right side, just confirm another information, sir. 2, 1, decimal 9, 1, 2, 1, decimal 9, 0. 1, 2, 1, 9, thank you. Alpha report before Juliet. Alpha before Juliet, 603. Adriano, base 17, Índia November Alpha. A gente repartiu aqui não. Repartiu no final, Índia November Alpha. Por isso, aqui é emitido na 1-7, vento no 2-0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. E o vento aqui é emitido na 1-7, em novembro. Maravilha, 2010 autorizado, vai seguir no azul, 3305. Bom, bastante resto de animal, então vou botar uma vez que não está respeitando. Firmando resto de animal aí no, na alfa, é isso? Afirmativo, essa de quantos mais 3. Ok, sim, eu vou passar a informação para entrar. Obrigado. Azul 4070. Azul 4070, final, turno no 8 decimal. 795, Azul 4070. Olá, Azul 4070, estabilizado em LS. Gente, reporte externo. Vai lá. November Alpha, Tupã remeteu os 1-1, segue para o farol de Itapuã, aguardando para retornar ao circuito. Segue para o farol de Itapuã, vai aguardar o dia November Alpha. Baixando externo, Azul 4070. Azul, vento 130 graus, 7 nós todos autorizados, Tupã 0. Todos autorizados para Azul 4070, tem baixado lá. Para informação, Azul, um tráfego à direita da Campo 0, não interfere com a sua aproximação, você é baixando em direção litoral. Entendi. Não é necessário seguir essa farol de Itapuã, a gente curva à direita, passar a retaguarda do embreado azul na final da 1-0. Afirmativo, vai iniciar a curva à direita, passar a retaguarda do embreado onde é na vibral. Tipo 2 de Lisão, tráfego adicional, se aproximando de Duna. Gente, onde é na vibral. 305 estabilizando no visual na 10. Então 3305, complete aproximação, chame torre 1-1-8-1-9-5. 1895, 3305, boa noite, 3 aí. Foi o Índia November Alpha, agora a perna do vento pela direita da 1-7, passou já a cabeceira da 1-7. Livrou o eixo 1-0. November Alpha, passe por mais 3 milhas, onde então intercepte a sinal da 1-7. Afasta 3 milhas, vai interceptar a sinal 1-7, o Índia November Alpha. Rio 4070, falou 1-5, chame 1-2, anda sinal 9. Boa noite, 3305 da TAM, uma milha do externo, baixar a trolada. Boa noite, 3305, vento 120 graus, 79, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso na 10, TAM 3305. 08. Alfa, primeira esquerda na quilo, até o pátio 3, remota 08. Alfa, primeira esquerda. Remota 8, azul 407. November Alpha está girando de base para final a 3 milhas fora da 1-7, já em voo reduzido, visual para a aeronave na final 1-7, ou 1-0, desculpa. Gente, de November Alpha, vento 1-30 graus com 7 nós, aguarde liberação para pouso. Aguarde a liberação para pouso, de November Alpha. Remeteria em Alfa Liberal, pista 1-7, vento. Permanece, então, 1-30 graus com 7-9. Eu vi, toque remete em 1-7 em Alfa Liberal. A Trafo vai informar em Alfa Liberal, após Brasilis, circuito pela esquerda ou direita? Pela esquerda, senhor. Gente. Solo 1-8, chame 1-2, anda desse malado, solo boa. Boa. Solo Salvador, é o TAM 3305, levando 5. TAM 3305, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. Alfa Remetor 2-0. Autorizado Terra do Vento, reporte girando base. Autorizado Terra do Vento, reporte na base no 7, Índia November Alfa. Seguinte será coordenado, trip 52 no meio, aguarde cópia. Na base no 7, Índia November Alpha. 7 November Alpha, autorizado ao tocar MT, pista no 7, vento permanece, DD 30 com 7 nós. Autorizado ao tocar MT no 7, Índia November Alpha. Trip 52, no meia, copia. Aracaju, nível 130, via Golf 677, decolagem pistão no zero, primeira curva vai à esquerda, perfil da subida Conde, a frequência do controle 1, 19.8, aciona 0274. Correto no pátio 3, chama pronta, 352 no meio. November Alpha, tocar MT 24, novamente perna do vento, repórter girando base no 7. November Alpha. Parando no 7. 3, repetir a instrução para o Índia November Alpha, tocou RMT, está em ascensão para o no meu pé. Autorizado perna do vento, reporte girando base para o no 7. Autorizado perna do vento, vai reportar girando base no 7, Índia November Alpha. girando base 97, Índia November Alpha. Índia November Alpha, autorizado o seu KRMT, pista 97. Evento 1 a 30 graus, 79. Autorizado o seu KRMT, 97. November Alpha, seu QRMT aos 29. Autorizado perna do vento, reporte girando base. Autorizado perna do vento, vai reportar a área na base em Índia November Alpha. Base 97, Índia November Alpha. 20 November Alpha, vento 1, 20 graus, 629, autorizado KMT. Autorizado só KMT, 17, Índia November Alpha. autorizo Índia November Alfa ingressar a perna do vento, 197. Afirmo, tocou RMT 134, não há tráfego a reportar nos próximos 20 minutos, eu creio. Compartilhando base, quer dizer, tem baixa trava de fábrica. Positivo, vai ingressar na perna do vento, vai reportar girando base, Índia November Alfa.